Prepare-se. Está chegando o maior e melhor evento de saudade do norte do Brasil. Fest Saudade 2020, original. Sábado 7 de março na Via Show. Reunindo as maiores e melhores aparelhagens de saudade em um só evento. Pop Saudade 3D. Cineral Digital, o som do amor. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Negro Retrô. Siqueirão, Pássaro Fênix. Lendário Rubi Saudade. Juntos em um mega evento, com 12 horas de duração. Início 5 da tarde até às 7 da noite. Portaria liberada e carteirinhas de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Ninguém vai ficar de fora desse duelo nostálgico e inesquecível de saudade. Sábado 7 de março na Via Show. Fest Saudade 2020, original. No final, você escolhe o vencedor. Essa não, covarde! Vai chegar no canal da sua, senhor! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. O búfalo da Joacante, olha, tá na área. Bora, búfalo! Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. O DJ Fábio e os fãs da saudade. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. História tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. Chega aí, El, tá na área. Bora, El. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Bora, Maestro ao vivo. Eu já aproveito pra convidar todo mundo. Tem tudo pra ser feliz. Pra hoje, segunda-feira, Imperial. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Agora, solte a menina que ainda existe em você. Olha a gente de longe, olha. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. Olha o DJ Fábio e os manos da saudade aqui no papel, né? Antônio! Todos os DJs, Serino, do JA, família Cúpalo, e fez aqui no Canadá. Pop Saudade 3D. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Todos se cumprimentavam. Junto com os chapadões aí, as meninas que não querem prestar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. dia que o vento soprava sempre a favor, e as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Bicha, também tá com a gente, meu parceiro. Seria se a vida Pantera, bora Pantera. Fosse assim, sempre assim. Jaguinho Digital e também a Lúbia das Marcas, hoje recordando aqui no Pop Show, né? João Mecânico, o homem do palio. Digital. Os bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. Não, tira o trachope. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele bem de chocolate lugar. Mas a noite a super máquina do tempo teve fim. Se a vida DJ Paulinho Boy. Dali Paulinho Boy. Só pra quem levou chifre em 2019. Ô mulher. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Espero o outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele de cama? Ou se quando está com Anny Lima, desde Chua é e a Erika e também a Nana pensando, afinal quem é você? Fala, Paulo Givaldo, não sabe a quem está amando. William Cachorrão. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Pop Saudade. Bora Carlinho, bora de Lady. A gente teve por lá hoje, olha, namorar. Eu só queria saber qual dos dois, qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? A super máquina do tempo. Você que não sabe a quem está amando. Professor Ronaldo, bora professor. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer. Ei, Glória! Cidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração Jorginho. Um dia eu vou ficar. Claudira, Pretinha, toda a galera, desde Milena. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não... DJ Paulinho Boy. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe. Vem de campinho, chora. Você me chama de bandido. Pop Saudade 3D. Bora na aula, bora Bia. Casal maravilhoso, Jorge Chiqueirão fazendo uma vigília aqui no Pop Saudades. Tempo do Sol se chão, lembra? Bandido. Hinaldo. Esse tamanho. Dog dos Covardes. Deixou de ser calor, agora tá de volta aqui no Pop Saudades. Ele falou, Paulinho, eu tô solteiro, tô moleque doido agora. Quero ver. Eu guardo o segredo do amor, todo comigo. Bora, Delcino, Lugano. Equipe Rasga Dinheiro, a gente dá valor. Você destruiu minha vida. Meu amigo DJ Fábio, ele Andresa e os manos da saudade ali. Futuro e presente. Pop Saudade 3D. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Bora, Manoel. Alô, Laura. Você me chama de... Lá de São Vicente, olha. São coisas que não vão resistir. Cláudia Carreira só. Bandido. Pop Saudade. Pop Saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura. Alô, Falcão Sideral. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Mais pólvora! Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. DJ Paulinho Boy. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Olha, Jaque do Curiol, Jardim do Saudade. Tá com a gente também, obrigado. Marcelão Turismo, ele é a parte fodense, olha. Os amigos da Saudade. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Bora, rival no Pop. Não esqueço de você. Alô, tio Pé, alô, Kelly. Nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Chaguinho da Jorgente, o burro. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo. Bora, casal favorito, bora, Claudina, bora, Leandro. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 3D. Você foi a brincadeira que virou. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Bora, bigode, bora. Uma história que ficou por terminar. Alô, Beth. Saudade, oh. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude desistir de te perder. Olha o maestro já transmitindo ao vivo aí, Ana. E até sabendo que você não vem. Bora, DJ Neto. Eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. O Covarde. Não esqueço de você. Pop Saudade. Nem você de mim. 3D. Nosso amor não vai ficar assim. Olha o tijolo de ouro na área. Alô, povo! Estou morrendo de saudade. Oh, baby, parará, preciso outra vez lhe dizer. Eu conto. Ana Carla. Às vezes eu me desespero, tão sozinha e choro, choro. Mas esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava, maior do que eu. Eita, frango! Já preciso outra vez me dizer o quanto eu lhe quero. Aqui é o Mogri, tem Pop Saudade, lá no Imperial, e você é o nosso convidado especial, tá, gente? Pop Saudade no Imperial, e o Norte Sul, para Tio Lobo! Para o Cachal Raiz, Tio Lobo é Raiane. DJ Paulinho Boy. Roberto Pop, ele é o Maurício. O Linho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, mais pólvora. Dia 2 de fevereiro, o grande jogo dos irmãos de Marituba aí, Paulo do Corte e o Tita Saudade, vai ser muito bom. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar, mas a vitória foi de outro qualquer. Bora, Preto, bora, Carmen. O ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho. Vidra Chope vai invadir o teu areal hoje, olha. A lembrar sozinho. Bora do auxílio, bora do glamour. A nossa equipe rasga dinheiro. Que a gente tem o carinho todo especial aí. Tão só. Pela noite escura, cheio de amargura. Próximo final de semana é tradição, a festa do povo, lá em Mata Boa, a carreta J. J. Sul. O Deitinho nunca levou um gol em Mata Boa. Ei, Deitinho. Olha os fãs de tudo, estão com a gente também, obrigado. Houve uma pequena pane aí no banco de vinhetas. dos fã-clubes aqui no meu computador, tá, gente? Então na minha apresentação não vou rodar nenhuma vinheta. Vai ficar por conta do Dalton aí detonar. Manda só os alô, só um abraço. Amanhã a gente já resolve lá pro Imperial, tá bom? Para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Bora, Falcão Sideral! Quisera esquecer que um dia eu te amei. Feche a noite de hora. Tão só o som do povão. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura. Bob Varejeiro de amargura. Bob Chebre junto aí com os manos da saudade, né? A chorar. Alô, Coelho! Minha dor. O covarde da saudade. O sol já vai sumindo, sem calor. Olha, sexta-feira, gente, na Toca dos Amigos, da Saudade, na Arena Baeirão. Jogo beneficente pro aí do nosso amigo Gustavo aí dos Peladeiros, tá bom, gente? Os amigos da Saudade e os varejeiros vão comparecer lá pra dar essa força aí pro parceiro Gustavo. E se alguém chorou, fui eu por perder. Grande amor, o dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. Pop Saudade 3D. E eu sozinho vou. Olha, tá chegando aí o arrastão das equipes do Pop Saudade. Coordenado aí pelo tio Naldo dos Covardes, tá, gente? Só entrei em contato aí com o tio Naldo pra você fazer parte dessas grandes festas aí. Que vão ser realizadas no Guamá, isso? Lá no Guamá. Aí, Jezinho, nunca levante o chifre, não. Pop Saudade 3D. Foi meu bem, eu fiquei. E se eu... E com saudade, chegou ele. Fui eu por perder um grande amor. No dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada. Não sou ninguém. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se eu... Tá chegando também o arrastão aí da equipe Ultra Show. Vai ser lá na Pedro Alves Cabral, essa parada. Um grande amor. Preto Legão, rei do açaí. Cara de ponta de pedras. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho. Eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas. Talvez nem lembre o que passou. Mas eu não... Aí, meu camarada, se ainda DJ Kiko Considerada de Maridoba. Serás sempre o meu amor. O covarde da saudade. Estou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Olha os cacheteiros de Acabarás. Fica mais distante dos olhos que eu não posso ver. Oh! só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, nos olhos que eu não posso ver. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Vai devagar com ela, tá, ele, cachorrão? Sempre meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Sábado tem Pop Saudade no João Francisco, no Guru Xambá. Domingo tem Pop Saudade no Pato Baixo em Marituba. Os olhos que eu não posso ver. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Os seguidores da Saudade por aqui também, um forte abraço. Feito Maísa, toda essa galera que a gente dá valor. Bora esquentar um pouquinho o clima. Meu irmão, se o caboclo não der conta de beber, vai lá dentro do banheiro, mete o dedo na goela, vomita e volta e bebe de novo. Porque a cerveja é um real no começo ao fim. Marcelo Cris, casal Marcelo Cris com a gente também, meu grande amigo Rogério Safadão, ele a França, Aracélia, o Anderson Safadão, os Safadões e as meninas que não querem prestar. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Chegou o Bruno dos Covardes, hein? Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte. Cadê o Jorginho? Cadê o Jorginho? Cadê a Bretira? Alô, cara de bom de milho. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E o quê? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só pra ela. pra ela. Sola, sola, sola, sola. Professor Ronaldo, valor. Ele Bob Varejeira aí, meu moleque. Bora, Jorginho. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo. Alô, bom, falou. Está soltando. Bora, Bretinho. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316. Edivan! Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Alô, Nelsino! Alô, Glamour! Equipe Raja Dinheiro! Libera! Meu amigo DJ Fábio por ali também. Os manos da Saudade aqui no Botão. Eu tô aqui, mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, vai, meu irmão! Aplica! O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Deixa eu ver tudo que ainda é mais assim. As pólvora for considerar. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E aí, meu irmão? Para um jiriri com você, não precisa convidar. O dog tá de volta, ele falou. Jiriri, quem não sabe, agora ele tá com tudo. Ele deixou de ser garoto. Jiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, dança assim. Alô, Aleixo! Você fica coladinha. O Aleixo da HB20, meu irmão. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Olha o Jumbi Lambi pra fazer a onda do jiriri. A gente retorna aqui, vai. Já atrevidas. A Priscila tá aí, né, galera? Alô, Priscila, cadê você, minha filha? Alô, Priscila, ela deu. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. E porra, vai! E vai, e vem, e vem, e vai. Dá uma lambida, Jorginho, duvido. E vem, e vai. Equipe Lambi Lambi, foram muito bem acolhidos aqui no Pop Saudade. Estão com a gente aí. Vamos pra cima, então! Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse pinico do seu bairro vai tocar. Ora, mais uma vez, ressaltando, da gente. Vou ficar devendo as vinhetas hoje das equipes, das pessoas. Vou dar um jeito. Eu tive um problema seríssimo no meu notebook aí, do antivírus. Mas graças a Deus já tá atualizado. E acredito que amanhã já está tudo ok pra gente rodar, na verdade, as vinhetas. Os fã-clubes no meu computador, no meu notebook, tá bom? Mas daqui a pouquinho o Pretinho vai detonar as vinhetas das nossas equipes. Tá certo? Alô, Nico Soldage! Lá da Casa Santos, lá na Marabá. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse pinico no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edilson, sou na galera. Oita, Carlinho! Ego do Vatapã, e tirar o chapéu, meu irmão. Tem que tirar o chapéu pra mão dessa mulher. Alô, Angelina! Passeando pelo bairro da Pedreira, a galera vai dançando a noite inteira. Na Sacramento, no bairro de Valdecães, Príncipe Negro tá tocando pros seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. Eu vou atrás do som Príncipe Negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som. Alô, Prestino, dá um chega com o Marcelão Turismo. Banda, vão livre, vão livre, vão livre, vão livre. Digital, o grupo das marcas nessa época aí, olha. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance no Ipanema, rasga dinheiro. Várias bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Papi Dance é que eu vou dançar. Papi Dance. Menino Shopping também. O Daniele tá com a gente, toda essa galera, o irmão Carlos, a família do Icuí, aqui curtindo Pop Solange. Olha o segurança do JJ, tá na área esse, ó. Majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Bora, chocolate. DJ Tim, DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver. O Chapadão já girindo aqui no Calebrechá, né? Escute o som do trem em terra assim, bater de longe, de longe. Agora tá faltando baixar a chapadaria do Chapadão, né? No caldeirão, sangue quente, bebê. Alô, Dani, alô, Carla! Assim, bater de longe, de longe, de longe, de longe. Essa não, covarde! Essa não, covarde! Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Irá, bandida. Boroia. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Só fala assim pra ele, só assim, olha. Vai com Deus, amor, seja feliz. Por que eu vou ser forte pra esquecer? Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Alô, Bandeira! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. É verdade, Karen. Ela deseja sorte pra ele, a senhora. Vai! Vai com Deus, amor, seja feliz. Um abraço pelo cachorro lá de Santa Catarina, aqui com a gente, olha. Olha a Beth, olha de Deus, bora, Beth. Um dia a gente vai se encontrar. Logo que ia bater a boa na Madonna ontem, né, tio Laura? Não tente esconder se fracassar. O William Cachorrão, professor Ronaldo. A gente vai se ver. Bora, deixa, bora. Algum tempo depois. João Milami. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Tá aqui. Alô, Ruane. É no seu grande amor que não vai ver. Bia, bora, Naldo. E deixa, amor. Lá no Chiqueirão. Só aqui fazendo uma vigília aqui no Pop Saudade. Cajal maravilhoso. Essa história começou lá no Diamante Negra. Só no vinil da época. Não sei mais viver sem você. E deixa, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Tiro da 3 de maio. Minha distância me fez desistir. Sonho. Quero registrar hoje no CD aí. As positivas. A nossa seguidora amiga Sema aí. Esposa aí do parceiro Marcelo Gão. Passando aí pelo pequeno problema de saúde, tá, gente? Mas acredito que as orações positivas, as vibrações positivas, elas vão estar firme e forte e recuperar em nome de Jesus aqui com a gente, tá bom? Inclusive amanhã a gente vai doar sangue também. Tenho fé em Deus que ela vai sair dessa aí. Em nome de Jesus. O CD de hoje, da minha parte, é dedicada a ela. Alô, Chema! E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Dinossauro e além de som. Abraça-me, amor. Agora a música vai, né? Sexo não é tudo na relação. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora de trepar. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Se não dá, meu irmão, vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio. Delane, a menina do perudito, né? Vem, meu amor, a tampa do cabelo vermelho. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Pegou o nosso aí, a galera de Ponta de Pedra. Vai, Bufor, vai! Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem... Vem de cabeça! No peito um coração. Você me chama de bem. Olha o Ronilson pintor. Olha o Ronilson. Me deixa na mão. Vira a bandida. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto. DJ Paulinho Boy. Vem pra cá. Eu já estou cheio. O covarde da saudade. Cheio de amor pra te dar. Fantástica viagem, olha. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo. Eu já queria ir pro Neguinho nessa aí, olha. Harmonia de um blues. Chaguinho Digital, esse é camarada. Ele é a Núbia. E também é o João Mecânico. Homem do Pai Digital. Minhas cavuras. Bora, bigode. Bora, mexe. Cicatrizam feridas. Bora, Jaque. Nos dois lados da vida, me encontro entre o fogo e o céu azul. E jogo nos dois lados da vida, me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nos teus olhos de blue. Olha o bandeirão dos covardes aí. Saudade. Bora, já sei. Aí do seguidor. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo. Bora, Givaldo 3G. Bora, Givaldo. Vida. Como é bom saber. Super Máquina do Tempo. Me vejo dos teus olhos de blues. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram o teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. Vai, Dog! E agora quero registrar a presença bem quer... aí do Cajal, Bruno e Sandra. De uma... Acho uma cara que eu não vi aqui, olha. Forte. Obrigado. Quer... aí dos covardes. É meu coração dizendo que me ama assim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama o Alex Chino, mas não quer nem. E o Maurício aqui com a gente. Aperta, Fabíola. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se isso for capaz. Chama atenção aí, gente. Quem tiver com seu balde aí sobrando na mesa, pode levar lá no bar, tá bom? E já tá esgotado os baldes lá pelo bar. Mas tem balde espalhado aí no salão. E dá sim um produto, leve lá. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram. Cerveja, o ratinho do começo ao fim. Eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Ed Wolf, chama meu nome. E a doutora Simone, me advogada das aparelhas. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero. E eu? Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção. Bora, Dorciro! Bora, Lucas Boa! Equipe Racha, Gineiro! Era meu o teu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. É o Thiago, o búfalo levou pro salão. E amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites a beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. iguais às estrelas que correm no céu. Sigo a te buscar. Era sempre juntas. A chocolate as estrelas e a carreira solo, Claudio. Bora bem. Sigo a te buscar. Bora, Roberto Bob, alô, Maurício. DJ Paulinho Boy. Se eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar, era meu o teu coração. Havia chama do amor que era a vida do nosso querer. É pop! Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Chega aí, professor Ronaldo. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as... Quem nunca na vida teve um amor bandido, né, cara? Olha essa música aí. E a história? Gira. Cadê o Leandro, rapaz? É só o favorito. A noite, vão! Pra não mais voltar. O Leandro, o trachão. Me deixou tão sozinho. Tão deixa trilho. Bora, Milena. Beijo, cara de Deus, covarde. Bandido. Na minha vida, tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho. Olha, dia 25 de janeiro, pela primeira vez tem Pop Saudade lá no Solamar. Você é nosso convidado, tá, gente? E a confraternização das favoritas. Dia 25 de janeiro, pela primeira vez o Pop Saudade lá no Solamar. Que me deixou. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não quero seu amor. Batidão na terra firme, né, Marcelo? O cara é bom de bola. Aí, Gogó! Gatos namorando em meu quintal. Pop Varejeiro, Juarejeiro aqui na área. Alô, DJ Ariel. DJ Fábio. E a sua equipe aí nos Manos da Saudade, olha aí. Alô, Delcino. No Gramô. Equipe Racha Giro. Deixa eu te amar só um pouquinho. Bora, Corvate. Bora, Velha Guarda. Vamos ver agora. Equipe Lambe Lambe. Carente de amor. É como eu estou. Hoje o time tá completo, João Lambe. Venha me fazer. É muita linguada, meu irmão. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar. Bora, Mário da Chaja. Novo visual agora, meu irmão. É o Nego Louro. Aí, em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebra. As fanáticas hoje sendo representada pela Rayan. Alô, Beth, bora, Beth. Miau, miau. Daí vai entrar pras fanáticas aí, Beth. Miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau. Miau, gato está morando em meu quintal. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Alô, Mônica! A Mônica aí dos amigos da saudade, né? Estou sem Cacheirinho promoção. Estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Gosta da dancinha, meu irmão. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Bora, Edmolfe. E também o João Brechinho. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Bora dele, bora, Carla. Dia 18 da festa do Bombe, Mata Boa, Carreta J Show, organização João Mercado e Thiaguinho Digital. O Destino nunca pegou um gol lá em Mata Boa. Alô, Destino! Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem. O Nilson Mendonça. Alô, Irá Bandida. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Me conta, me fala, me diz como está a sua vida. Empresário Cacheninho, promoções. Agora para o torcedor. Aí da equipe, o João Milambe. Se o caso de amor que você começou não deu certo. Segundo esquerda, gente do bloco. Chupa limão. A Equatorial vai fazer a festa por lá. DJ David e convidados. Mais uma do Ronil Subindo. Essa festa é muita onda lá na rua. Clareio. Só o filé, meu irmão. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Chega então! Ei, ei, chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh. O Linho Boy. O covarde da saudade. Oh. Me conta, me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer você com alguém mais feliz. Se o caso de amor que você começou no... Ao senhor e Angélica, as irmãs Chiqueira aqui, olha, no Pop Saudade, obrigado. Tendo carinho todo especial. Fazia uma cara que eu não via ela, chora. Chega pra mim, como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. É com Edivan, agora rasga dinheiro, hein? Se assim, chega pra mim. Bora dar um giro, outra show, hein? Manda a tristeza ir embora. Que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui, oh, oh. Chega pra mim. Bora, dog dos covardes. Ele e o seu irmão Naldo. Até que ficha isso no cadeado, hein, negão? Vai, Cano! Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá. Meu bem, eu te amo. Alô, Geraldo, eu chego! Vai acontecer, mas logo florescer. Tem ser pop saudade, você também, também. É o Kini Ferial no Julura. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Pode invadir, Givaldo. Ana Paula. Tudo é normal. Chocolate. Cadê a Claudia? Alô, Rivaldo. Bora, Kelly. Meu bem, eu te amo. Viajão viajante vai por lá hoje, não vira? De cuca legal. Só aquelas que a Gilene gosta. E é certo e coisa e tal. Tudo que toca só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Meu bem, eu te amo. Vamos lá. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa. O covarde da saudade. Há momentos do tempo. Vira cachorro, mandando um beijo pro Ronaldo dos Covardes. Que não há mais tempo. Aí o dog fica com o ciúme. Com você. E o amor é apenas mais um sentimento. Julunas, a família Búfalo tem peso hoje aí. Alô, Thiaguinho! Thiaguinho Digital. Equipe Ultra Show, meu Gito. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Edivan, agora racha dinheiro, hein? Bora, meu irmão. Todos jogam a vida para resolver. Vai dar o tiro, vai, Lu. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. DJ Kiko considerado de Marizuma. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Vem ser pop saudade, você também. Bora, Marcelo Turismo, olha a baixa audiência. Tô devendo uma visita nos amigos, hein? Tudo concreto. Deixa que eu vou parar. Vou parar por lá. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Vem ser pop saudade, você também. Chegou o João do Pé de Feijão. O homem forte das lojas, Fabinho, está hora. SMU e os lobilames juntos e misturados hoje. Pop saudade. Saudade aqui, obrigado. Vai! Cupido, o meu coração agora está. Pelo do Caqui, deixa aí, olha. Cupido, o meu coração agora está. Olha aí, Falcão! Canta, Falcão! Hino da Sorvete. Hoje representada pela Maurício Amarito Benche. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. Canta, Falcão! Arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremação. Bora, Bob Varejeiro! Podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Alô, Ruane, um abraço a você, Ruane. Também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Pop Saudade 3D. Porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Pop Saudade. Deixa eu logo intimar toda a equipe Lambi Lambi. Amanhã é Imperial, hoje Imperial, segunda-feira. Lá no Júlio, bora invadir. Bora covarde. Bora fanáticas. Bora velha guarda. Bora bobete. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você Pop Saudade, derramando um mar de saudade. Vamos lá, família! Se você for até Recife, essa não, covarde! Esqueça da esteira do chapéu. Bora, Nico Solete. Um abraço bem para o Elton do Jaderlanja. É, e o sol, quem manda é o Nico Solete, hein? Só a diretoria, né, meu irmão? Mas parecem coisas lá do céu. Opa, quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Bora, Deire, bora, Carla. Nosso cajado. Do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. DJ Paulinho Boy. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha Olinda. Que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, Pantera, agora Ultra Show, é? Não esqueça da esteira e do chapéu. Olha aí, meu filho. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. A gente tem um carinho muito enorme também para a equipe Rasga Dinheiro. Chega no Bita, pode estar aqui com a gente aqui no Pop Saudade, tá bom? Pois as praias. A família Saudade é assim, gente, é união. É uma só família. Esse eu acho que é importante isso, a união das equipes. Mas parece. Isso realmente só fortalece o nosso movimento. Do céu. Isso que é bacana. Isso que é legal. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além. Ah, o Canoa, é? Do sol. É, Godog, todo mundo sabe que tem Canoa. Que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de barco virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. E existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos. Saudade. Viver sem você, sem o seu amor. Eu vou me jogar nos braços do meu amor. Eu vou. Neguinho, olha o Serginho Negão, nosso aí. Nos braços do meu amor. Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos. Pop, saudade. Saudade. E quando acordar eu sei, estarei sorrindo. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você. Olha o Rasga Pereira, mandando um abraço aí para o Ed Wolf. É legal. Aí, doutora Simone. Eu sou. Olha o doutor Antônio e a Patrícia ali. Ser mais feliz que existe no mundo. Eu sou. Cadê Cacheira, tá por aí? Antes de viver. Bebe Cacheira. É do seu grande amor. Nos braços. Carreira só, né? O amor, a realidade. É Guajá? Cedeu seu lugar pro sonho. Bora, Naldo, bora, Bia. Felicidade. E o salsichão? Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Alô, Negão. E também o DJ Luciano. Lá do Eterno, rubro negro da Terra Fim. Olha aí. Professor Ronaldo. Nos braços do meu amor, a realidade cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois alô, doutor, aí da Rasca Gineiro. Sem você, sem o seu amor. É o do saudade, a primeira dama aqui, olha. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Os meninos da saudade da Brasília chegando pra recordar aqui no voto. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Alô, Geraldo, alô, Marco. Pra você me querendo. O Adilto, os amigos separados. Não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Chaguinho digital pra nuvem, essa aí, ó. Machucando com o coração no falcão. Mais pólvora! Bob Varejeiro, bora, Bob! Os manos já saudade, jurei. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Meu amigo Hulk chegando junto aqui no Pop Saudade. Alô, Hulk! Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não... Daqui a pouquinho já tem o pretinho. Eu não presto, pra comandar. Mas eu te... Até tantas da manhã. Eu não presto, mas eu te amo. Pop Saudade 3D. Acontece que já não é o que estão falando. Cadê o Tarjão Internacional? E eu estou amando. Bora, Bruno, bora, Sander. Eu não presto, mas eu te amo. Tem que dar nome aos hoje aqui. Presto, então bora. Eu te amo. Checa o Tarjão Internacional. Ei, vou te comer. Para Simone de Bolfe, confirmando amanhã no Imperial, né, maestro? Bora invadir, então! Nino, minha grande amiga Glória. Vão estar por lá também marcando presença, hein? Os velhos aguardam como sempre, né? Setor deles. Não pode faltar. Tem Pop Saudade no Guru Xambá pela primeira vez na sede do Show Francisco. Aí domingo tem Pop Saudade de volta lá no nosso clube, lá no Pato Macho. Meu irmão, no Pato Macho se esfoca quando o Pop pinta por lá. Cheers.